ser apenas impressão, uma assombração que vive a me matar. Envenenamento de paixão, calafrio quente natural. Ando em corda bamba o coração, acidentalmente, sem se machucar. É tão comum, eu quero tudo. Lua em pleno dia, e por que não? Pode ser apenas impressão, uma assombração que vive a me matar. Sem se machucar, no esconderijo da paixão. Traição é coisa natural. É tão comum, eu quero tudo. Lua em pleno dia, e por que não? Dose de amor, é tão comum, eu quero tudo. Lua em pleno dia, e por que não?